E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my God. 1, 2, 3, 4. Perdidos em mais um Vortex, né? Caralho, eu tomei um golpe aqui no jogo, eu quase morria. E sejam bem-vindos, séries perdidos em mais um. Vocês fazem mais um Vortex Nerd. Eu sou o Caco Ramone. Essa semana tem muita gente aqui, tá? O Luigi. E aí? O Pedroca. E eu? O Marcelo. Marcelo, tá vivo? Marcelo! Oi, tô vivo. E caralho, aqui, Marcelo, oi. Cara. Marcelo, não, nem acredito que o Marcelo tá aqui. Azel Lima. Olha eu de novo aqui, ó. É e nóis. Lá no fundo, o Al. Olá, gente! Caralho, eu falei lá no fundo, ele falou melhor que o Azel, legal. É, tipo... Foi muito bom. Quer trocar? Sai daí, Azel. O microfone quase enfiou na minha garganta pra não poder falar. É muito bom, cara. E aí, pessoal, o que vocês contam de novo, velho? O que vocês estão fazendo da vida? Em casa, de recuperação de uma cirurgia de vesícula. Eu tirei umas pedras gigantescas da minha barriga. Você guarda elas? É uma pergunta importante. Eu guardei, tá? Aparecem pedras na vesícula mesmo? Parece, cara. Parece, cara. É, ela é grande, porque a minha madrinha fez cirurgia de vesícula. Cara, sabe uma azeitona? Sabe uma azeitona? Acho que sim. Caralho, é grande pra caralho, hein, mano? É do tamanho de uma azeitona. Tirou tudo, porque o meu tio, que tem paralisia cerebral, ele tem pedra no rim. Tirou, mas ele, tipo, ainda não, tem. Não, ainda. Não confunda pedra no rim, pedra na vesícula. Não, mas ele também tem. Eu tirei a minha vesícula inteira. Caralho, você tirou a vesícula inteira. Quando você tá com pedra na vesícula, você tem que tirar a vesícula. Pegar as pedras e jogar por cima do telhado pra crescer. Ou então você pode trocar na Cracolândia, né? É, bem capaz de... Luigi, tá interessado não? Não, obrigado. Eu quero anunciar aqui a venda exclusiva das pedras dele. Tá valendo uma grana, porque é pedra de gente famosa. Olha aí. Você vai autografar, né, a vesícula. Pessoa famosa pra caralho. Tem um fandom gigantesco. É assediado em eventos, quando tá de nerd. Em evento até que só mesmo, mano. Os malucos não venderam a lama do Rock in Rio por 180 conto? Por que eu não posso vender as pedras dele? Sacanagem. Não foi vendido, filho. Não foi leiloado o vestido dourado da Leia agora? Sim, por 100 mil dólares. Cara, por que alguém compra a porra do vestido da Leia, cara? Eu acho que eu ficaria gostoso. O biquininho dourado dela lá. Nem ela ficou, pra né? Pra poder colocar na waifu que dorme do lado da cama e dormir com ela com a roupa original, né? Manja dos Paranauê. Aquela mulher nem é bonita, é, velho. Não, fala a verdade. Você não gosta. Você não é nerd, Caco. Por quê? Porque eu não acho ela bonita? Não. Você não é nerd porque você não sabe o que nerd é capaz de fazer pra ter algo que ele quer. Realmente. É, não duvide a capacidade de um nerd. É, realmente, nerds são bizarros. Eu duvido da capacidade de um nerd de comprar algo inútil só porque pertenceu a alguém que ele gosta. Cara beijou ela na San Diego Comic Con, velho. Tava falando qualquer coisa. Não foi na San Diego, foi na Star Wars Experience. Ah, é, foi pior ainda. Eu prometi, vocês estão ligados que eu tô com o cabelo grandão, né? Ah. Eu prometi raspar o meu cabelo e fazer cosplay do pior Lanterna Verde que já ousou usar o anel se eu ganhasse uma full experience do Omelete. Você fez essa promessa pra ele? Você chegou a raspar o cabelo. Ir de cabelo raspado. Se eu ganhasse o experience. O resultado. Vamos aguardando para ver cosplay do Azel de Jon Stewart. Exato, o pior. Eu falei, o pior Lanterna Verde que existiu, eu não preciso nem dizer de quem eu tô falando, tá ligado? O que é o pior Lanterna Verde? Não, a gente levou pelo careque negro, né, porra? É. O pior Lanterna Verde que tem. Por que, inferno? Ele é negro. Você conhece a história de Jon Stewart, de por que ele virou Lanterna Verde? Ele é o terceiro Lanterna Verde da tropa. É o quarto Lanterna Verde, mas é o terceiro da tropa. Porque o primeiro Lanterna Verde é o Alan Scott, né? Aí teve o Hal Jordan e teve o Guy Gardner. E depois teve o Jon Stewart. Na época que o Jon Stewart virou o Lanterna, a DC não tinha muitos heróis negros. Aliás, não tinha quase nenhum herói negro. E o Hal Jordan tava tendo muitas aventuras com o Arqueiro Verde, muitas aventuras interestelares. O Guy tava tendo muita aventura com a Liga da Justiça Internacional e tal. A América estava sem um Lanterna Verde na Terra. E aí eles falaram, a gente precisa de um novo Lanterna Verde. Ah, vamos fazer um Lanterna Verde negro. O cara é um arquiteto. Ó, eu vou dizer todas as capacidades que fariam do cara simplesmente o melhor Lanterna Verde que já existiu. O cara é arquiteto formado, o cara é ex-fuzileiro naval, o cara foi pra guerra, o cara manja pra caralho de combate, o cara é negão, o cara tem uma cara de badass, Só que só faz merda, velho. Deixou um... Ó, ele destruiu um planeta. Deixou uma raça inteira quase ser dizimada. Só cometendo merda, só fazendo merda. Não, um planeta não. Ele destruiu dois planetas. Não, o Mogo... O Mogo três. Eu só quero falar que ele tem um anel que poderia realizar todo o negócio que ele quisesse materializar com a força de vontade dele. Ele usa isso pra fazer armas pra poder disparar por ele. É idiota. É que assim, o Hal Jordan não sabe usar o anel. O Hal Jordan, ele é o melhor Lanterna Verde que já existiu por causa da quantidade de força de vontade que ele tem. Porque o cara, mano, ele pode estar, tipo, com uma estaca no peito e ele vai levantar e continuar lutando, sabe? Tipo, o Guy é estourado. Então o Guy, tipo, a força de vontade dele tá toda no estouro. O Stuart, ele eu não sei como é que ele ganhou o anel, porque é um cara que não tem força de vontade. Roubou de alguém. É provável. Então, ele é um bosta, cara. Ele é realmente um bosta. A força de vontade dele é quase nula. É terrível. Talvez os mestres lá do Planeta Bizarro quiseram treinar ele tipo aquele maluco do Kung Po, tá ligado? Pinguim. Ah, tá. Deram de zoeira. Na verdade, quando os caras estavam recrutando os Lanterna Verde, o próximo sucessor da linha terrestre, levaram em consideração o desempenho que ele teve no Enem, a nota por escola pública, e se ele se inscreveu por cotas raciais. Caso ele se inscreveu por cotas raciais. E ele também é representante da comunidade indígena dele, que também valeu o bônus. Pois é. Caralho, é um combo de um mix cultural. É, bem nessa. Aí o que acontece? Aí você pega o melhor Lanterna Verde que já foi criado, que é um cara chamado Kyle Rayner, que é assim, cara, o cara é quadrinho. O cara extrai do anel o máximo que o anel tem pra dar. Então, se ele tá lutando com múltiplos oponentes, ele não vai fazer uma metralhadora e metralhar os caras. Ele vai fazer múltiplos construtos, manter múltiplos construtos ao mesmo tempo, lutando por ele, vai criar uma armadura ao redor do corpo dele e vai sair na mão com mais um. É isso que o cara faz. E enquanto isso, ele ainda pega um outro construto pra segurar uma casa que tá caindo. Ele pega um outro construto pra segurar uma pessoa que tá caindo de uma ponte. E aí você pega tudo isso, aí vem um bando de autor boss e transforma esse cara num boss. Ah, bullshit. Pra mim, o melhor Lanterna Verde de todos é o Ryan Reynolds. Vai tomar no seu cu. Melhor ever. Vai tomar no seu cu. Por que, cara? Ele é foda, mano. Vai se fuder. E ele vai ser o Deadpool agora, vai ser mais foda ainda. Vamos parar de falar Lanterna Verde, vai. Eu me emociono. Vamos. Ah, caralho, eu me emociono. Que bicha. Seu cu, cara. Bicha! É meu sonho quando eu falo do Lanterna Verde. Que bicha, cara. Você tá assistindo um filme que é uma bosta só porque tem uma atriz de um seriado bosta que você assiste. Ah, vai tomar no seu cu. O filme é legal, o seriado é legal, a atriz é bonita. Ah, você é um babaca. Que filme é esse agora? Eu não sei o nome do filme, cara. Então procura agora, então. Velho, assim, eu vou ser sincero, não acho o Dr. Who uma bosta. Tô zoando aqui. Mas, mano, eu não. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Arrow. Eu não vou ver Tartarugas Ninja 2 só porque o Stephen Amell vai fazer o Cass. Não vou. Eu já não vou ver pelo fato de existir o primeiro, então. Não, eu vou ver o filme porque eu me odeio. É diferente. É, eu mas nem eu sabia que ia ser o segundo. Ó, pra falar a verdade. Ai, vai, cara. Vai eu achei legal o primeiro Tartarugas Ninja. Cala a boca! Tá vendo? Eu achei legal, tio. Eu achei legal. Caraca, é foda, né? É foda, né? Eu ri no cinema. Eu ri no cinema quando ele fez a piadinha do Lost. Eu gostei da. Cara. Eu gostei da Megan Fox, que se foda. Meu, você gostou da Megan Fox no filme? Não, eu gostei da Megan Fox, não no filme. Eu praticamente ignorei o que ela fala, né? Ah, tá, vale. É que tem o que ter gostado do Tartarugas Ninja, mano. Todo mundo gosta de coisa merda aqui. É claro. O Igor, por exemplo, vai acontecer até hoje. Ah, o cara gosta de Transformers, vocês estão me jogando pro Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja tem mistura de Transformers, sim. Ah, por que será? Tartarugas Ninja é Transformers, mas só com tartaruga. Michael Bay não dirigiu Tartarugas Ninja. Mas era o produtor, né? Crossover entre os dois. Já pensou as Tartarugas Ninja enquanto se transforma? Que da hora. Eu ia assistir, só pela zoeira. Até aí já anunciaram o 4, 5, 6, 7, 8. O quê? O 5, 6, 7, 8 do Transformers. Tem um episódio de Eu, a Patrulha das Crianças, que eles vão no cinema assistir um filme de ação, que era com, acho que, o Van Diesel e o Schwarzenegger. E aí o cara fala assim, ah, na terceira explosão eu saio daqui. Aí explode três coisas seguidas e ele sai. É verdade. O filme do Transformers, o começo dele foi umas 70 cenas de explosão seguidas, os 5 primeiros minutos. Mas na parada do Michael Bay, tem uma cena que tá ele no com a câmera e ele tá dando, se rachando de dar risada vendo as explosões. É o que ele gosta dessa merda mesmo. Sabe qual é o melhor filme do... Sabe qual é o melhor filme com explosões do Michael Bay? Alcatraz. Que, não, falar o nome do filme é A Rocha, mas... É A Rocha. Mas é sobre Alcatraz, é uma fuga de Alcatraz. Cara, A Rocha é um filme muito bom. É um filme muito bom. É com o Sean Connery e o Nicolas Cage. Pera, deixa eu ver se entendi. É um filme sobre um presídio lá em Alcatraz, que é no meio de uma ilha, isolado, e de repente vai ter altas explosões disso. Não, sim, é que assim. Com o Nicolas Cage. Qual é? Pra você fugir de lá e o Sean Connery. Fazer uma explosão pra você fugir, tá ligado? Uma fuga bem discreta, explodindo tudo. Bem nessa. Né? Pra falar a verdade, não tinha que explodir nada, mas acaba tendo uma explosão lá. Enfim, mas o filme é bom. Outro filme bom do Michael Bay é Bad Boys, né, gente? Que é Bad Boys, é muito bom. Sim, eu também acho divertidíssimo. Primeiro, o primeiro Bad Boys é muito bom. O segundo só é divertido. Não, Bad Boys, o primeiro é muito bom, cara. Você vai me desculpar, mas o primeiro Bad Boys tem uma história muito boa, e tem um roteiro muito bom. É um filme de ação. É o primeiro filme de ação que eu assisti que eu parei pra prestar atenção no que estava acontecendo. Eu vou deixar o ar seu puto, eu gosto de Pearl Harbor. Mas eu gosto de Pearl Harbor também. Ah, droga. Ah, a Magedon dele também é legal, cara. A Magedon não. A Magedon é uma bosta. Não, antes de sair do assunto do Michael Bay, eu só queria fazer uma observação. Eu quero fazer só uma observação. Que no filme das Tartarugas Ninja tem um momento que eles estão no alto de uma torre de rádio. Eles estão amarrados lá em cima e a torre tá despencando. Sim. A torre é um construto de vigas de metal, não tem muito erro nisso. Por alguma razão, quando as vigas estão caindo, elas explodem. Sim. Por quê? Michael Bay. É o Michael Bay. Não, mas esse filme, ele teve o pior marketing que eu já vi na minha vida. Os caras conseguiram publicar um pôster sem o Michael Bay ver. Pior que Sucker Punch, eu não sei não. Ah, caralho. Era as tartarugas pulando e duas torres explodindo atrás deles. E quando era a data de lançamento da porra do filme? 12 de setembro. Ah, 11 de setembro. Nossa. Eu lembro disso. 11 de setembro. Ah, deu certo o marketing. Ganhou milhões, não, o filme. O Michael Bay ficou puto porque lançaram sem ele autorizar. Caramba, não dá pra lançar nada do Michael Bay 11 de setembro, não dá. Porra louca do caralho. Não, tanto os caras estão tão cismados com essa coisa do 11 de setembro que agora a Nintendo lançou o Mario Maker aí esses dias no 11 de setembro. E eu não sei qual que é a relação que eles viram que deixou o pessoal revoltado. Porra, é só um joguinho tosco. Não, é que 11 de setembro não pode acontecer nada nos Estados Unidos, né? É, não pode acontecer nada. Tem que ser o dia que tudo para, porque se acontecer alguma coisa, aí meu Deus, vocês não estão respeitando o luto desse dia. Pior que é mesmo, cara. Tem gente que não consegue nem viajar pros Estados Unidos nesse dia. É, os americanos são um saco, velho. Principalmente os muçulmanos. Ah, verdade. Não pega dia nenhum, né, velho? Muçulmanos não podem viajar nenhum dia lá, praticamente. Mas esse negócio de 11 de setembro é foda. Porque eu me lembro que na época eu ainda assistia Dragon Ball. Sim. Sim, era o episódio do Super Saiyajin 3, cara. Eu ainda era um iludido que achava que aquilo ia pra algum lugar em algum momento. Quando é que você perdeu a ilusão? Vamos estar com 70 anos de idade contando as aventuras do Goku pros nossos netinhos. Hein, ô Azel. Eu vou estar contando as aventuras do Goku pros meus netinhos, mas do Goku pequeno. Ô Azel, quando você perdeu a ilusão que ele ia pra algum lugar? É. Pra falar a verdade, na real, a ilusão se foi. Depois de Freeza. E quando você perdeu a ilusão que Cavaleiros vai pra algum lugar? Cavaleiros não vai pra lugar nenhum, amigo. Eu já sei disso há muito tempo. Tipo, há muito tempo. Desde que eu terminei de assistir em 98. É. 98, quando assisti o último episódio de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Que aí você descobriu que era o último, né? Tinha reprise. É, porque eu descobri que era o último. Quando eu descobri que era o último. Olha, agora. Porra, esse é o último episódio? Finalmente? Eles não vão voltar pra casa de leão? Porra, que legal. E aí, quando eu assisti o último episódio, aí eu falei assim, cara, isso é uma bosta. Mas eu amo isso. Foda-se. Peraí, o último episódio do primeiro desenho, né? Que acaba na saga de Poseidon. Que acaba a saga de Poseidon, exato. Ah, mas é que o final mais mas merda. Mas a saga de Poseidon passou na Manchete? Sim, passou tudo. Passou? Cavaleiros passou inteiro na Manchete. Sério? Não, eu pensei que era só a saga das 12 casas. Passou completa, mas teve reprise entre os meios. Não, é que você não tá entendendo. Sim, não sei, eu lembro. Você não tá entendendo. Toda vez que chegava na metade de alguma saga, voltava pra Cajun Leão. Chegou metade da saga, voltava pra Cajun Leão. É, bem nessa. Leão era o ponto pro pessoal da Manchete. E por sorte eu peguei o finalzinho da Manchete. Eu lembro que quando passava Cavaleiros do Zodíaco era sempre a saga das 12 casas, cara. Sempre. Eu colocava pra assistir era a saga das 12 casas, cara. Não, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco inteiro na Manchete. Era muito incrível. Legal. A única coisa que eu não me lembro de ter passado na Manchete, que, aliás, eu não me lembro, não passou na Manchete, não passou o final de Kamen Rider Black RX. Sim, Kamen Rider Black RX. Não passou, tanto que o Blu-ray ou o DVD estão querendo que dublem os dois episódios finais, sei lá, alguma coisa. Hã? Assim. Acho que não, o DVD... já tá dublado já. Ah, já tá dublado? Ah, já tá dublado, vai sair dublado. Ah, E foi, acho que foi a única coisa que eu me lembro de não ter passado o final. Churato passou o final. Nossa! O War passou o final. Se eu reclamei de Cavaleiro dos Zodíaco, o que falar de Churato? Mano, Churato é ruim, né, velho? Porra, sério, mentira. Nossa. Não, não. Mas agora tinha, Churato eu adoro, eu adoro a música de Churato. Era legal. Eu também, era legal. Melhor aula de soletrado do mundo. De viaja S. para o futuro. Churato, sente a verdade. Para com essa porra. Não, eu só tava daquela parte que ela falou assim. E com chute, chute, quero ver vencer. E com chute, e com chute, sai, sai. O cara é lutador de Muay Thai, era, resolvia tudo no chute. É. Não, ele tentava resolver tudo com um amigo gay dele conversando, né? Aí não dava, ele ia pro chute. Essa armadura de Churato era muito... feia? Muito escura. O legal é que o Churato... Ela era... Você não... Cara, eu até hoje não entendo como ele se movia. Até hoje eu não entendo como eles atravessavam portas. Eu não entendo como ele fazia porra nenhuma aquela roupa, cara, da armadura não, mano. O legal é que Churato foi perdendo audiência e a galera foi ligando foda-se pra ele, né? No final, quem tava desenhando era, sei lá, era o porteiro do estúdio. eu nem lembro como terminou Churato. Vai ter um remake, não vai? Vai ter um remake do Churato, pô. Parece. Caralho, vai ter um remake do Churato? Vai ter um remake do Churato. Quem fez Churato? Vamos começar com isso. Vai ser bom esse, hein? Não, o que eu tô sabendo, e agora o Caco vai ficar muito triste, é que vai ter um anime novo. Oba, vai ser desenhado pelo porteiro, ele é oficialmente o desenhista agora. Ele tá na saga original agora. Não sei não, cara. Vai ser tão bem desenhado quanto aquele novo Dragon Ball? Puta que pariu. Verdito, mano. Ah, mas se for desenhado pelo cara do Dragon Ball, vai melhorar a qualidade do anime, saca? Não, mas o... Super, né, amigo? Eu acabei de descobrir uma coisa bizarra, que o Churato é da Tatsunoko. Tem ele pra mim jogar no Tatsunoko vs Capcom. Deveria ter. Eu queria selecionar ele, eu queria saber o que ele faz. Eu não lembro de nada daquele anime. Ele faz um Churasuwa. Ele chuta. Ele chuta. O gritinho, tem que dar o gritinho. Não, ele tem um amigo gay. Ele tem um amigo gay que eles lutavam e corriam atrás de pombos. Cara, o nome dele é Gai, não é gay. Não, o cara é gay. Isso não é história de Naruto? O cara que tá indo atrás do amigo gay pra lutar? De várias coisas. No Japão. No Japão, você faz uma tabela e vai riscando quais animes se parecem, cara. Porra. Nossa, tirando. Nossa, pode crer. Eu gostei de fazer o bingo dos animes. Coloca todos os clichês possíveis no bingo e vamos fazendo marcação pra ver qual que cai. A gente já podia marcar um cast disso, né? Anime que os personagens correm atrás de um amigo gay. Tem vários. Vários. Exceto aqueles que são puro realmente yaoi. Naqueles aqueles que são Yuri. Porque, por exemplo, em Sakura é o contrário. É a... Como é o nome dela? Tomoyo correndo atrás da Sakura o tempo inteiro. Não, não, porque quando você vai assistir uma... Com aquela back on fire dela. Quando você assiste um bagulho yaoi, tá rolando de tudo. Menos o cara, menos alguma coisa realmente yaoi. Tipo, os caras estão se pegando pra caralho, mas nenhum deles tá interessado naquilo, pelo que parece no anime. Eu não sei, eu nunca assisti um yaoi. Minha experiência. Você já assistiu vários, por assistiu você. Um yaoi. Ah, essa conversa e vai fazer isso agora. E só volte quando terminar de assistir. Não, assisti Cavaleiro Zodíaco, pera. Caco, meu amigo, é verdade. Caco, assiste Boku no Pico. Boku no Pico. Não quero assistir Boku no Pico, cara. Falaram muito mal dele. Quem falou muito mal dele é muito seu amigo, cara. Tá avisado, né? Mas eu assisti One Piece. One Piece também é bem yaoi, então. Por que One Piece? Mano, não passa um episódio de One Piece na qual não tem ninguém chorando por alguma razão idiota. Os caras são altamente a flor da pele. Mas isso não quer dizer que eles são viados. Quer dizer que eles são emotivos. Emotivos, ora. É, mano. O que tem? Os caras curtem fresa, você tá julgando os caras, velho. Deixa os caras chorar, mano. Os caras choram pro barco lá, pro Good Mary. Ah, cara, todo mundo chora pelo barco. Aí, gente, tô recomendando agora pra vocês um assistir Junjo Romântica. Grande yaoi da hora pra vocês verem. O quê? Eu não assisti muitos yaoi, assisti poucos yaoi, mas eu li alguns yaoi porque eu sou fã da Kaori. Ah, esse aí leu Blackbird. Tem um yaoi que eu gosto pra caralho, que se chama Berserk, que é a história de um maluco que tá correndo atrás de um cara que parece uma mina. Da Kaori, que não é o... É verdade. Da Kaori, que não é o... É verdade. Não, mudou tudo pra mim. Eu vou ler Berserk inteiro de outra maneira. O que é, cara? Mas dá pra perceber que é. Ah, vai tomar seu cuca. Por quê? Porque eu percebi que é. Vai tomar no seu cu porque você percebe as coisas, você não tem que te falar. Gente, eu quero falar uma promoção exclusiva agora pra quem estiver ouvindo. Se você conseguir acertar o número de vezes que foi dito, vai tomar no cu durante essa conversa. É um prêmio exclusivo. Sim! E ainda vamos ouvir muito! É um exclusivo, vai tomar no cu! Mano, valendo! É tipo promoção de rádio, né? Escute quantas vezes você ouviu essa vinheta e link pra gente. Em 89 tempo, tinha um tempo que era promoção do Bon Jovi, cara. Ninguém ia anotar quantas vezes tocava o Bon Jovi, porque ninguém aguenta ouvir o Bon Jovi. Ei. Ah, mas fala que você gosta do Bon Jovi. Mais respeito com hard rock. Ah, eu não tô falando mal do hard rock, tô falando mal do Bon Jovi. Bon Jovi é papai do hard rock. É grande bosta. Oh, living on a prayer, take my hand and I'll make it I swear. Oh, living on a prayer. O meu pai ele fala brincando, o meu pai fala brincando que o Bon Jovi é sertanejo do rock. Mas é, cara. Olha, tá mais pra sertanejo. Vai lutando, vai lutando. Cara, não, cara, os caras é fresco, franjinha, calça colada, só faz música de amor, ele é tipo Chitãozinho Chororó do americano. Não, eu quero dizer que os sertanejos hoje em dia, quando eu tô no carro com a minha avó e ela tá colocando nessas rádios aí, tipo, Nativa FM, o bagulho tá nível funk. As letras nível funk. Eu lembro de uma que os caras falavam assim: você sabe o que é que tem no meio das pernas da mulher? É o mesmo que tem lá no meio do brejo. E no meio do brejo? Perereca! Perereca suicida! Puta que pariu! É isso, porrega? Ah, mas até aí o Gino e Geno fazia um monte de música sem sentido. Existe música com duplo sentido, é só você pegar a Mamona Assassina. E existem músicas que você para e fala assim: ok, hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal, tem mulher pra todo lado, eu nunca vi coisa igual. Ué, sei lá quem é que canta essas bostas. Bon Jovi. Ah, é você que tá falando mal de Bon Jovi, eu posso que você adora um Green Day, né? Green Day não, cara, eu não gosto do Green Day não. Nossa, esse filho da puta gosta, mano. Que cara não gosta do Green Day, mano? Eu tô no seu cu. Sabe o que é o Caco? O Caco é novinho, o Caco tem 22, cara. 22. O Caco é novinho, então. É um tototinho. O Caco é da época do Bros. Bros. Nossa! Nossa, Bros. É, Bros é velho, hein? Bros, ele tá muito desgraçadinho. Dos meus olhos, que me adoça a vida, que afugenta meus medos. Que porra, mas é essa? Das mulheres, a mais bela. Sim, muito profundo. Esse amor é tão profundo. Minha prometida, eu vou mostrar pra todo mundo. Na época que todo mundo cantava Bros, eu já ouvia Nirvana, então tem até a diferença. Credo, cara, nossa, não. Eu ouvia Nirvana. Merda. Você é a escória. Por quê, mano? Universo, porque eu gosto de Nirvana? Você vem, você não tem moral pra falar de Bon Jovi. Bon Jovi, pra falar de Nirvana. Pute, Moral pra falar de Bon Jovi se você gosta de Nirvana. Eu gosto de Nirvana, o cara, um belo dia, ele ouviu as próprias músicas, ele deu um tiro na própria cabeça. Que nessa, mano? A cabeça, pior ainda, só pra ficar pior, ele deu na cara, que era pra ninguém reconhecer. Não, sabe o que ele de... na cara não, pra não estragar o velório? Ele não, ele quis estragar o velório, foi de propósito. Bom Jovi, que é bom. Ninguém nunca mais reconhecesse ele depois daquela porcaria que ele tocou lá. Porra, mano. Caralho, o cara gosta de Nirvana. Ah, eu gosto de Nirvana. Falar que gosta de Guns N' Roses também. Não, Guns não, mas eu gosto de Sex Pistols. Cara, vocês estão falando mal do Nirvana, os Sex Pistols nem sabiam tocar aquela merda. Até aí o Ramones também não, amigo. O Ramones é da hora. E por isso que era bom. Punk rock era assim. Punk rock é bom porque ninguém sabia fazer porra nenhuma. Todo mundo ia lá na cara, coragem. Ramones teve a fase metal deles, que eles tocavam 5 acordes. Ramones já conseguiu tocar 5 acordes? É, Pet Sematary. Pet Sematary tem 5 acordes. Tem 5 acordes ali? Ao mesmo tempo? Você não percebe, mas tem. Sabe uma coisa, mas falando sério agora. É uma coisa que eu admiro no punk, realmente. Eles conseguiram fazer uma sonoridade muito legal com poucos acordes. E é uma coisa que eu gosto muito em bandas, em algumas bandas nacionais, principalmente. Região Urbana. Mano, você pega as músicas da região, você escuta, você não acredita que só tem 3 acordes. O Renato fala isso no acústico dele, né? Ele faz 3 acordes lá e, se você conseguir tocar isso aqui, vocês sabem todas as nossas músicas. Eu tenho um amigo que é músico e ele fala, cara, Legião Urbana tem músicas muito complexas. E todas as músicas muito complexas do Legião Urbana, você toca com 3 acordes. Sim, o Legião Urbana é o Smiths brasileiros, né? É, sim. Nirvana é um brasileiro. Você tá falando Smith, né? Eu sou, eu gosto do Smith. Dizem que é ruim. Não é como Nirvana, entendeu? Calma a bola. Ah, no seu cu, cara. No seu cu, cara. Sentiu indireta. É, bom é o Bon Jovi. É melhor que Nirvana. Vai falar que você gosta de Aerosmith Smith também. Porra! O Aerosmith é da hora. Ah, vai se ah, eu também acho maneiro. Now I close my eyes. Não, e agora voltamos ao Armagedon. Exato. E aí nós voltamos ao Armagedon. Ei! Bruce Willis lá, Bruce Willis. É, Ben Affleck pegando a Lift Timer. Eu quero falar que Armagedon é um filme muito, muito, muito previsível. Porque você sabia que. Porque no final todo mundo morre. Não, porque você sabia. O filme é Armagedon. Cala a boca. Você sabia que a equipe tinha dois negros. Então você necessariamente sabia que um deles ia morrer. Não tinha como você não saber. Verdade. Negro em filme desse tipo só serve pra uma coisa, né? Não, hoje em dia tá melhor, mas teve um. Acho que, né? Não tá, não. Você assistiu Pacific Rim? Os caras têm que ser uma muito gratuito. Sinceramente, por filme, tipo, por contrato. Aquela forte, porque ela morte foi. Não, não pende. Cara, Pacific Rim, eu juro, eu pensei que o Idris Elba ia sobreviver. E eu tava torcendo pelo Idris Elba sobreviver. Eu tenho um problema com Pacific Rim, todo mundo gosta, mas eu olho pra aquele filme e ele me traz muita sensação de decepção, sabe? Eu gosto do Pacific Rim, eu acho que caralho. Tem coisa ali que eu falo assim, mano, não me convence. Eu também acho do caralho. Ele tem uma construção. Ele tem uma construção narrativa muito boa, ele tem atuações muito legais, ele tem. Tirando a atuação do cara principal, que eu acho meio bosta, mas. Ele tem atuações muito legais, efeitos especiais excelentes. Sei lá, velho, tem o Romper, mano. Mas é filme do Doutor, né, amigo? Filme do Doutor tem que ter ele. Tem que ter o Romper, mano. Ele é o Johnny Depp do Romper. Ele é Lena Bonham Carter. Não, ele é o Johnny Depp, cara. Sério, eu acho que o Johnny Depp já fez mais filme com o Tim Burton do que a Helena. A Helena só começou a fazer filme com o Tim Burton quando eles se casaram. Pois é, o Johnny Depp não. Mas eles já se pegavam antes, então. Mas Pacific Rim acabou fazendo sucesso porque a gente sabe que todos se amarram robô gigante. Demais. Mega XLR. Não faz tanto sucesso, né? Você não entendeu a piada, Exatamente. A piada do cara lá. Aonde não fez muito sucesso? Não fez, tá sendo cancelado. Quem tá sendo cancelado? Pacific Rim 2. Segundo filme foi cancelado. Não, não foi cancelado. Luigi fica pegando essas notícias bizonhas. Não foi cancelado. O Luigi fica pegando essas notícias bizonhas que eu não sei de onde ele tinha. Ele tinha dado. Não, funk está sendo cancelado. Não, tá sendo cancelado. Porra, o filme tá em negociação ainda pra surgir. Como é que ele tá sendo cancelado? Sinto muito, senhor. Ele já tinha a data de estreia e tiraram a data dele. O ator principal falou, a gente tá fechando ainda, a gente tá vendo como vai ser, a gente quer que o filme tenha um foco mais emocional, mais dramático e tudo mais, não só em batalha de robôs, então tipo... Pô, mas esse que é o filme. Cara, não só vem por causa disso não, velho. Desculpa, é a única coisa que o filme tem a oferecer. Pior que eu também acho, é um filme mó despretensioso. Caralho, que isso? Teve a cena da hora lá da mina japonesinha na cidade destruída e o Idris Elba veio e salvou ela? Não, tem toda uma construção. Mas tem que rolar o segundo filme. Os caras jogam uma bomba atômica numa falha dimensional e acham que isso acabou com a outra dimensão inteira, acabou com a falha dimensional. Olha, só fecha a falha. A ideia não era acabar com a outra dimensão. Tá. Outra dimensão toda. A gente só quer fechar a falha. O cara quer resolver tudo com bomba atômica. Ele joga uma bomba atômica numa falha no centro da Terra e não quer que a Terra exploda também. Olha pelo lado bom, imagina se fosse o Michael Bay nesse filme. Você tá falando não faz sentido. Esse filme não faz sentido. Cara, não, realmente, o filme não faz sentido. Robôs gigantes andando por aí, realmente, é um problema muito grande. A bomba atômica. Aí, amigo, fecha o filme quase nenhum faz sentido. Qualquer construção morfológica daquelas criaturas que vêm da outra dimensão, biologicamente elas não são possíveis. Ah, cara, tu vai querer discutir biologia no filme de robô gigante? Gente, todo mundo sabe que ele vai discutir a biologia dos anjos de Evangelion. Meu, só inseriram aquela palhaçada dos dois personagens andando dentro do robô, que era só pra poder ter um clímax, um drama psicológico dentro da coisa, porque teria que ter um conflito entre dois indivíduos, porque senão não teria nada, porque os caras queriam fazer alguma coisa que lembrasse um pouco Evangelion e eles não conseguiriam, só seria um filme de ação normal. Mano, eu vou te dar um filme que é só ação e é só robô gigante se batendo. Transformers. Best Transformers. Não, assim, igualzinho Transformers, a única coisa que eles tentaram colocar um drama psicológico porque não tinha porquê. Nova daquilo. Mano, cala sua boca, velho. É sério, você tá falando merda pra caralho. Mas o Pacific Rim ele era passou do ponto da zoeira, da ironia e tal, e você começou a falar merda de verdade agora, velho. Mas isso é o que eu penso mesmo sobre o filme. Eu sei o que você pensa, eu tô falando que você tá falando merda. Cara, eu concordo com ele também, cara. Mas eu concordo com ele também. Discorda de mim, por causa disso eu tô falando merda. Beleza. Por favor, coloca um som de batendo, porque eu sou socando ele. Ok. Mas o Pacific Rim não era pra ser uma adaptação do Evangelion? Uma coisa assim? Não. Ele não tinha adaptado. Evangelion, então. Compraram o direito pra fazer Evangelion e não fizeram Evangelion ainda. Quem foi? Quem é que tem os direitos do Evangelion? Eu acho que é o Warner. Sério? Aquele filme do Cowboy Bebop que tá há anos com o Keanu Reeves. É, os direitos são do Keanu Reeves. É, então, o cara pegou os direitos e falou, é meu, eu não vou dar pra ninguém, não vou fazer nada com isso. Cara. Ou o filme de Akira que tá mudando de diretor toda hora e nunca vai sair. Olha só você olhar Akira. Muda diretor, muda ator, muda roteiro, muda caralho, quase toda hora, mano, essa porra. E daqui a pouco a gente vai ter o Dragon Ball Evolution. Aí daqui a pouco a gente vai ter o Dragon Ball. Não fala isso, não fala aí. Akira vai ser um maluco de academia, tá ligado? Que de repente ele pega uma espada e fica meio louco. Vai ser Neo Manhattan, porra, no Akira? Não, eu não. Vai ter o The Last Airbender 2, cara. Não vai. Sério, isso? Não vai, os caras não lucrou o suficiente pra fazer essa porra aí. Não se pagou aquele filme. Eu tô ligado, mas. Mas deixa eu te falar, eu não tenho problema com adaptação de nomes, de localidades e tudo mais. Os caras estão trazendo uma história que se passava no Japão para os Estados Unidos. Power Rangers, por exemplo. Ah, sim, claro. Power Rangers. É que, por exemplo, adaptação. Os primeiros são histórias bacanas e tudo mais, e depois virando história bosta. Tipo, esse é o meu problema. Não, tipo, essa mudança de região não atrapalha tanto, tipo, sei lá, No Limite da Manhã. É, tipo, No Limite da Manhã, que, caralho, é um filme muito bom. Eu tenho um problema com esse filme. Tenho um problema muito grande com esse filme. Fui assistir o Malévola. Que é bom. Né? Aí eu sentei na última fileira, porque eu cheguei atrasado, já cheguei em cima da hora, né? E na porra do cinema que eu fui, você vai chegando nas últimas fileiras, o espaço entre as cadeiras vai ficando mais estreito, né? Aí eu sentei na última. E eu vi que do meu lado tinha um cara, do lado do cara tinha duas cadeiras vazias, né? Eu pensei, puta, os caras dessa cadeira vazia vão chegar na hora que o filme estiver passando. Dito feito, né? Começou os trailers, tava empolgadão, ia ver o trailer do Guardiões da Galáxia em 3D. Chega um casal mais carregado, cara. Carrega sacola, bolsa. Mas a compra é do mês, criança. Era no momento que você ia falar qual é o seu problema com o No Limite da Manhã, que não envolve. Eu vou chegar lá. Aí se levanta todo mundo, perdi o trailer do Guardiões da Galáxia pro casal passar. O casal sentou, né? Aí quando o casal senta, se acomoda um monte de coisa. Ele olha assim, o cara olha pra mulher e fala assim, puta, não vi a hora de assistir esse filme do Tom Cruise. Aí o maluco ficou assim, não, mas esse aqui é o da Angelina Jolie. Porra, pessoal, dá licença aí, acho que a gente entrou na sala errada. Todo mundo de novo. Levanta, pega essa cola. Exato. Esse é o seu problema com o Limite da Manhã. Esse é o meu problema. Então, realmente, eu acho que merecia um processo aí. É diferente, por exemplo, quando eu vi o trailer de No Limite da Manhã, eu fiquei receoso pra caralho. Falei, mano, isso vai ser uma bosta. Eu não sabia ainda que era uma adaptação de mangá e tudo mais, mas eu falei, pô, isso foi uma bosta. Tamo fudido. Beleza. Assisti o filme, achei o filme foda. Li o mangá, depois que assisti o filme, achei o mangá foda. Tão foda quanto o filme, os dois são muito bons. Eu prefiro o desfecho do... Eu não lembro. Eu prefiro o desfecho do mangá, né? Eu falei no vídeo. Sei lá. Eu gosto do desfecho dos dois, mas o desfecho do mangá é muito legal. E tem todas as adaptações, né? Tipo, sai do Japão, vai pros Estados Unidos, entendeu? E tem tudo isso, e o filme não perde credibilidade. É diferente de Oblivion. Eu vi o trailer de Oblivion, eu fiquei em êxtase. Eu falei, caralho, esse filme vai ser foda. Que filme legal pra caralho de assistir e tal, vai ser muito legal. Aí eu assisti Oblivion. Que bosta, hein, gente? Eu odeio quando a coisa ela vem com uma proposta, assim, pelo trailer, pela chamada, que é muito diferente da proposta que ela realmente apresenta no filme. Tipo, pra mim não é o problema o filme ser... Pra mim, um filme que é ruim e se apresenta como ruim não é tão ruim quanto um filme que é ruim e se apresenta como bom. Ah, cara, eu acho que o único filme nesse sentido que eu gostei até hoje... Nesse sentido, acho que o único filme que eu gostei até hoje foi Homem de Ferro 3. Cara, o trailer era do caralho, eu fiquei empolgadão quando eu vi o trailer no cinema e o filme é uma bosta. Godzilla é ruim, cara. Ah, cara, eu gostei. Caramba, não, eu também, cara, Godzilla é uma da hora. Ah, para, velho. Por que você não gostou do Godzilla? Godzilla, quando que saiu esse novo? Ano passado. Saiu o Godzilla ano passado? Saiu. Sim. O Mercúrio de... Era de Ultron. É que, cara, o filme, ele é uma bosta, cara. Como vocês gostaram daquela desgraça? Ah, cara, eu gostei. Assim, tirando o segundo ato do filme, que é bem abaixo, o resto dá pra ir tranquilamente, cara. Eu nem vi esse filme ainda. Não, primeiro porque o filme começa com o Walter White, né? Eu pensei, porra, o filme é foda pra caralho. Walter White versus Godzilla, né? Feio. É verdade. Aí você tem um monstro gigante querendo destruir um outro monstro gigante, que eles estão a caminho de Las Vegas, que é uma cidade populosa pra cacete. Aí eles desistem e vão pra Manhattan. E no meio de tudo isso, foca na porra do cara querendo voltar pra família dele. Então, mas esse foi o problema do filme, cara. Esse foi o problema, ter entregado pra aquele ator de bosta lá pra ser o protagonista do filme. O problema não é o cara. O problema poderia ser, sei lá, Al Pacino fazendo o papel do cara querendo voltar pra família dele. Eu não quero ver o cara voltando pra porra da família dele. Eu quero ver Pacific Rim, eu quero ver porrada. Sim, então, mas... Ele vendeu isso. No pote. Não, sim, você lembra das cenas do que aparece o Godzilla? São fortes, são gigantescas. A melhor cena é o terceiro, o terceiro ato do filme é foda pra caralho, mano. Não é foda pra caralho, não é foda pra caralho. Ah, é. A luta, as lutas dele. Não, só o golpe final, que ele abre a boca do bicho e manda a chama azul lá. Pá, ali é da hora. Eu acho toda a cena que aparece o Godzilla nesse filme foda. Toda a cena. Ah, zoado. Não, tem aquela cena que ele tá andando assim também e vai os foguinhos. Puxim, puxim, acertar ele. Ali é da hora também. Mas sei lá, mano, o filme é todo zoado. Eu não sei se é porque eu assisti ele em 3D, achei uma bosta o 3D dele. Pode ser também. Mas. Ah, tem que assistir, cara. Eu não sei, cara, achei uma bosta. Então, o primeiro ato é muito bom, cara, que ele apresenta aquele universo. Quando ele era pra ele colocar só os monstros lá do segundo ato pra frente, ele não entregou. Corta pra família. Aí corta pra família. É broxante mesmo, eu tô ligado que essa parte, parte ali, focando, é muito broxante. Mas depois, quando o Godzilla aparece, assim, de verdade mesmo, as coisas começam a andar mais. Mas é um filme muito bom, cara, eu gosto pra caramba. Falando em Godzilla... E aquela história que tá rolando de que vai ter o crossover Godzilla e King Kong? Ah, sim, eu vi isso com o Guilherme Del Greco, né? Guilherme Del Toro. Não. Com o Del Greco, ele cansou de fazer mangá e vai fazer filme agora. Vai fazer filme do King Kong. Del Greco, ele vai colocar Cavaleiro Zodíaco em algum momento no meio dessa história. Eu não sei, Pedro, porque a Universal tá com um problema, né, com o Legendary. Então, até eles se resolverem aí, é complicado. Estão falando que vai voltar pra Warner os direitos do King Kong. É, quer dizer, não vai voltar, né? Um é da Universal e o outro é da Legendary, não é? Não, um é da Universal e o outro da Warner. Godzilla é da Warner. Só que é produzido pela Legendary, né? Não, então, porra, se ele é produzido pela Legendary... Não, acho que ele é distribuído, acho, pela Legendary. Os dois são distribuídos, acho. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, mas a distribuição... Acho que é o contrário, não. O Godzilla, ele é... produzido pela Legendary e distribuído pela Warner. Ao contrário. Porque assim, se ele fosse da Warner e produzido e distribuído pela Legendary, whatever, arranja outro distribuidor, foda-se a Legendary. É o contrário. É ao contrário. O direito é da Legendary. E como tá nas mãos da Universal, né, com a... E da Legendary, então tá meio essa coisa, né, do... Se vai ou não pra Warner ou vai ficar pra Legendary, porque... Pra Universal, né? Porque se for pra... Se ficar na Universal, não vai ter crossover, né? Então fica complicado. É que também ainda tem que sair o novo King Kong, né? Sim. Tem que sair ainda e vai sair. Agora, quem vai ser o distribuidor ainda tá uma incógnita. O King Kong? Sim. Sim. Deve ser a própria Universal, não? Não. A Universal tá quase perdendo pra Warner. Porque aí eles vão querer fazer o crossover, entendeu? Mas como é que seria um crossover com King Kong e Godzilla? Ah, tem crossover dos dois, né? Tem onde? Ah, caramba. Ah, mas... tem. Também, tem. E o Ultraman no meio. É, só falta. Mas caramba, onde? Tipo, levando em consideração que o primeiro crossover era japonesis, se forem fazer um crossover de estúdio grande e tal, Warner... Universo, como é que vão fazer o Godzilla do tamanho do King Kong? Ou vice-versa? Não precisa ser do tamanho. Pode ser um pouquinho mais baixinho. Eu já não consigo imaginar fazendo um filme sério do King Kong. Mas o Godzilla... sendo bom. O problema é que o Godzilla é gigante, né? Tá, o Godzilla é da altura de um prédio. O King Kong fica em cima do prédio. É, então, o Godzilla ele é maior que o Deep Sea Danger. Pois é. Muito maior que o Deep Sea Danger. A única coisa mais alta que o Godzilla é a cotação do dólar atualmente, mas fora isso. Realmente. E o Godzilla 2 vai ter a Mothra, a Vespa. E a Mothra vai ser da hora, o Godzilla enfrentando na Mothra. Caramba, no Godzilla 2 já? Mas já tinha, a Mothra já tinha aparecido no pós-crédito na Ásia. Só pra Ásia. Caramba, eu tô muito pouco ligado. É que esses otaquinhos de merda, né? É, desculpa, deixa eu ler os mangá aqui, tá? Galera que só vê anime, só lê mangá. Escutar esse aqui, meu melote é Dragon Ball. Mangá. É, acho que o mundo é só o Japão e acho que o Japão é só mangá. Vortex Nerd. E vocês viram que o Stênio Garcia tá vacilada? Tá vacilada. Ah, eu vi. Quer dizer, eu não vi. Eu vi, mas não vi. Eu vi a foto da. Você vai em quem? Na mulher dele. Eu vi uma divulgação no Facebook da notícia. E como a capa do Facebook é menor, então a foto tava só da barriga deles pra cima. Então o resto eu não vi. Eu só vi as montagens. As montagens foram as melhores. Não, é, eu vi uma montagem também ela tava de Finn e ele de Jack. Não, eu vi. Uma montagem que eles viram a montagem do Watchmen? Ele tava de. eu vi também. A do Watchmen é sensacional. Do Watchmen eu não vi, não. Ele tá de. Botaram ele como Dr. Manhattan. E aí tá o. Tá tendo uma matéria do Fantástico que minha avó tava vendo, né? E então indo atrás do povo que compartilhou a foto, que divulgou na internet. Como é que foi essa história? Eu só fiquei sabendo que teve a foto, mas não fiquei sabendo como ela parou na internet. Não, tava no celular. Ele tava no celular dele, acho que roubaram o celular, ou sei lá o que aconteceu, ele perdeu o celular e acabou colocando na internet. Eles acabaram divulgando na internet aí, tá na internet, nunca mais vai sair essa praga. Essa maldição. É, né? Quando é o Estênio Garcia, é a praga. Quando foi a Jennifer Lawrence, todo mundo ficou procurando que nem os malucos, né? É. Não tenho nada a dizer. Pois é. O Luigi, ele é tão dissimulado que ele tá se perguntando o que tem de errado nisso, sabe? Não, mas até aí eu sei que saiu foto do. Daquele Caio Castro lá, sei lá o nome daquele ator aí, e as mulheres nem. Ai, que absurdo. Cara, vazando... Mas é um absurdo, cara. O cara não quer postar foto, é um absurdo. É um absurdo de qualquer jeito. É um absurdo, não importa de quem seja, se é o Caio Castro, se é Jennifer Lawrence, é um absurdo. É um absurdo a pessoa tirar a foto e ter escolha do celular. Sim, mas que existe Snapchat, mas ele não conhece Snapchat. Cara, eu posso falar uma coisa? Eu só vi esse grupo no desespero total duas vezes. A primeira vez foi quando saiu a notícia das fotos da Jennifer Lawrence, que todo mundo ficou desesperado procurando. E a segunda vez foi quando vazou o trailer de Vingadores 2. As duas notícias têm a mesma importância, né? Então, desespero foda, nas duas vezes. Vingadores a gente ficou com medo da Marvel tirar. É. E eu fui ligeiro. E quando a Marvel foi derrubando a notícia de todos os sites, o do Dollars ficou, na época. Ninguém acessa mesmo. Que merda. Eu queria falar isso, mas eu fiquei me segurando. Não, é que eu baixei pro meu computador e upei direto da minha máquina. Não peguei de link nenhum. Mas talvez porque também ninguém acessava aquela merda, né? Não que alguém acesse isso aqui, né? Uma, duas pessoas acessam. É, você, quando vai revisar a notícia. Nem eu acesso. É, você não acessa mesmo, eu sei disso. Isso não é novidade. Vocês não estavam com uma disputa pra ver quem ia escrever mais resenhas? Ah, não. Viu que ia perder e desistiu, né, viado? É, mas o que, né, vida? O Luigi, ele é o único jornalista que eu conheço que não gosta de escrever. Não é que eu não gosto, eu já tenho negócio, texto pra escrever pra faculdade. Escrever pro site, não. Vou esperar um pouquinho. Muita coisa pra escrever. Já tive que fazer uma matéria em 3 matérias semestre, a cota de escrever por enquanto já passou. Você tá no LOL? É, também. Por que você não escreve sobre o LOL? Ah, não, preguiça. Escreve de LOL? Aí o acesso do site vai descer de 0 pra menos 1, sabe? O acesso vai ficar negativo. Menos 5 visitas. Vortex Nerd. Star Wars 7 tá vindo aí, né? As pessoas andam dizendo. E a minha dúvida pra Star Wars 7 é: qual vai ser a do Luke no meio dessa história toda? De qual lado o Luke vai ficar? Ele vai estar do lado da Aliança. Eu não sei, não, hein? Tem notícias falando que a roupa dele é bem dark. É, ou eu imagino que vai ser tipo. Mas só que até aí no sexto filme ele também tava com roupa preta. Verdade. O fato. O roupa preta não quer dizer ser dark, cara. O Batman. Olha, cara, 99% de roupa preta no Star Wars são mal. É verdade. Mas Star Wars. E se você for ver aquela cena que ele tá indo pro Jabba, ele tá bem lado negro, cara. Exato, mas essa é a questão. O Luke, ele é o cara que tramita entre os dois lados, tá ligado? No universo de Star Wars, todo mundo ou é muito branco ou todo mundo é muito preto. O Luke é o cara que fica no cinza, tá ligado? E essa é a questão de qual lado ele vai estar, no lado branco, no lado preto, não, ou vai continuar cinza? Eu acho que ele vai estar meio que tipo o Yoda, cara. Mas o Yoda é tipo... branco total. Não, tô ligado. Eu digo que ele vai estar isolado pelo fato dele realmente saber que ele pode pender pros dois lados. Ah, então você acha que eles vão ligar o foda-se pro Luke? Ele vai ficar lá isoladão? Não, tipo, vai ser... Eu acho que eles não vão fazer isso, não. Não, eu acho que ele vai estar tipo... meio que isolado, sabe? Eu não vou meio que me expor muito, senão já viu. Ele vai ser o mestre dos magos. Ele vai ser um cagão, então. Quando vai estar comendo e ele vai estar... Eu imagino que ele tipo, vai ser um Obi-Wan do quarto filme. Eu acho que... Eu também acho, por aí. Porque a gente não sabe o que acontece depois da festinha lá, né? Sim. A gente não sabe o que acontece depois daquilo. Então, tanto que tá saindo as HQs novas. Sim, então. Sim. Então, resquício. Tanto que tem a HQ nova aí do Star Wars, que arruma ao despertar, né? Só tem um volume até agora. Até agora não aconteceu nada, mas que tipo, acabou aquela festa, beleza, vamos continuar a guerra, porque ainda tem gente sobrevivendo ainda do Império. Então assim, a gente não sabe realmente o que aconteceu depois da festinha lá. Nada acontece, nada acaba lá. A gente tá com muita pouca informação em relação ao Luke, né? Sim, acho que isso, se bobear, isso vai ser muito mais explicado no oitavo filme. Eu acho que eles vão dar muito mais importância pros personagens novos nesse sétimo aí. Mas é o certo. Espero também, né? É o certo. Sim, é o certo. Tanto porque no oitavo filme falam que vai ter que o cara, o Anakin do episódio 3 vai estar, né? No oitavo filme. Por quê? Um flashback, não sei. Como assim? Ah, o ator? Sim. Ah, mas ele fez até um bom Anakin no terceiro filme. Mas por que ele ia estar com um flashback? Ué, porque o Darth Vader tá morto. Mas ele não tá velho? Não, mas acho que ele vai estar como vai aparecer um flashback dele entre o episódio 3 e 4, né, cara? Não existe flashback dele entre o episódio 3 e 4, é só Darth Vader. Ele já tá queimado. Ele tá queimado. Então, é o final do... E daí que ele tá queimado, ele pode muito bem interpretar o Vader quando no, dentro da armadura lá dele. Ah, é verdade. Cara, o primeiro Vader, ele era um fisiculturista lá dentro, porque só um fisiculturista aguentava o peso daquela roupa, sabe? Schwarzenegger. Ia ser muito da hora. Eu acho... Se a máscara aparecesse o Arnold Schwarzenegger. E deu a entender também que parece que nesse sétimo filme, né, ele não meio que continuou o legado do Jedi, né? Parece que meio que parou, tá ligado? Não continua assim. Tipo, também... a escola Jedi ele não reabre, entendeu? É claro que parece. É, porque o mundo já não precisa mais de Jedi. Porque, tipo, Jedi, a história dos Jedi, pelo que eu li nos quadrinhos, dava merda, eles resolviam. Ficava nesse negócio de dar merda, aí o cara, não, vou acabar logo com essa porra que não dá mais merda. Mas aí que tá, Pedro, não acabou o sétimo filme. Ainda tem ainda tem conflito lá. Tá mais de 30 anos com conflito ainda com o Império. Não, eu sei, mas tipo... Não, isso eu sei, mas tipo, quando os Siths ganham, eles instauram um novo tipo de governo. Derrubar um novo tipo de governo é bem mais difícil do que destruir uma ordem só. Que tipo, a ordem do Sith foi destruída com o Darth Vader e o outro, mas... Tem os dissidentes e a galera do resto do Império, porque o Imperador não mandava tudo sozinho, ele não é o Lula. Mandando aquela porra toda sozinho. Tinha uma Dilma. Não, a Dilma era o Vader, né, na verdade. É, pois é. Ah, caralho, a Dilma é o Darth Vader. Só que é mesmo. Caralho, cara. Beleza. Eu nunca tinha pensado nisso, a Dilma é o Darth Vader. Que o Imperador tá por trás dela lá, né. Caralho, sim. Cara. É por aí, cara. Não tem. Mas muito é do caralho, fugir, o vilão da nova saga, seu Luke. Mas é que tá, eles não deixam entender quem vai ser realmente o vilão, né? Exato, por isso é a dúvida. Então, ele pode dar, ele pode... E tá saindo coisa, tá saindo todo mundo em trailer, saiu todo mundo em bonequinho, só não o Luke, porra. Sim, então, ele pode muito bem ser o... Não saiu ninguém antigo ainda, de bonequinho. Mas tá no trailer, você sabe de que lado tão, porra. Entendeu? Não, mas o Luke não dá a entender, o Luke ele meio que fica, ele parece que ele vai pender pros dois lados. Mas ele sempre pendeu pros dois lados. Não, mas parece que agora ele vai estar pendendo mais ainda. Por isso que ele fica... Ele dá a entender que ele tá meio exilado. Ah, o Luke virou Frank Miller, sabe? Que ele pirou foda. Não, então. Às vezes ele pode ter pirado foda. Ah, eu acho que não vai acontecer isso. Porque, imagina, o cara com 80 anos, é mestre Jedi, meio termo ainda. Ah, mas, cara... Até aí. É, ou eu imagino que ele vai ser um Darido branco mesmo, ajudando os outros que encontrar... Ou vai ser Dark Sith mesmo? Eu acho que ele vai se formar Jedi e fazer pós-graduação em ser Sith. Ele vai ser os dois, saca? É, porque no universo expandido antigo ele já foi pro lado negro e voltou, né? É, claro que o Imperador ressurge, né? Sim, então tipo, pode muito bem acontecer isso, ele pender pro lado negro e voltar depois também. Que não. É ainda muito incógnito. O Luke é o personagem que tá mais assim, que eles estão escondendo mais. Né? Por exemplo, a Rey parece que ela vai ser realmente a Jedi do filme. A menina? Então. Cara, devia ser os dois, os Jedi. Sabe? Eu acho que vai ser os dois, tanto a menina quanto o John Boyega. Não, porque o nos brinquedos lá, parece que o John Boyega ele vai ser só um rebelde. Porque tá, tem uma cartinha lá da linha oficial dos brinquedos Star Wars que tá lá, a categoria dos personagens, né? Aí tá o Rey como Jedi e ele como soldado rebelde. Ah, cara, eu queria os dois Jedi. Mas eu também acho, eu também aposto que sejam os dois que sejam Jedi, cara. Porra, ia ser do caralho, um Jedi mulher e um negro. Sim. Sim, ia ser muito da hora. Além do Samuel Jackson, né? Já pensou se ele arruma um sabre de luz roxo também? O Finn, ele pode se transformar em Jedi no oitavo filme, né? É, o filme pode ser ele se transformando em Jedi, né, a história. Também. Né? E a gente não sabe também o passado da Rey, né? Porque ninguém sabe ainda. A gente não sabe de porra nenhuma. Sabe de merda nenhuma. Aí, o último trailer que saiu era um trailer de 6 segundos. Que quem sabe, né? Eu sei que vai ter Brenão. Eu sei que eu não gostei do Kylo Ren, porque ele sem máscara fica parecendo um. Puta, tu viu Darth Vader sem máscara? Não, eu sei. Do Kylo Ren, sério. Ele tá até cara de mal. Porra. Ah, mas ele não precisa tá sem a máscara, não. Ele só vai aparecer sem máscara pra saber quem é. Ah, esse cara. É que também esse cara parece aqueles clichês que. Ah, eu sou malzão, só que no próximo filme eu vou ser amigo de vocês. Ele é o cobra. Parece, eu tenho essa impressão de que ele vai depois. Porque ele não é um. Diz o J.J. Abrams que ele não é um Sith, né? Quem vai o quê? Quem não é Sith? O vilão não, do. O aparente vilão não... desse filme. Sim, um aparente vilão que parece não é um Sif, né? Não sei. JJ, fala que não. Você conhece o Universo Expandido? Já fui apresentado Sim. algumas vezes a ele, mas eu ele tava não... muito bêbado, então não reparei muito. Não, tô ligado. Tanto porque o Finn parece que nesse filme não vai ser o Jedi, né? Então, tipo. Não, mas provavelmente ele vai ser um Jedi. Da nova escola. Mas acho que não nesse filme, acho que vai ser a Rey. Não, é ele. Não é, cara. O Negão, ele é um Jedi da nova escola. É, ou esses textos de brinquedo pode ser assim. Ah, esse cara é afiliado com os rebeldes, mas ele é Jedi. Ah, essa menina é afiliada com os Jedi, mas ela pode ser outra coisa. Tá dando muita informação vazia. Não, mas isso. Eu acho com o Marcelo. Eu acho que vai os dois vão ser Jedi. Acho que vai ser os dois, cara. Não vai ser só o Finn, não. Chuto isso também. Eu não acho que ela vai ser Jedi, não, sinceramente. Você acha? Eu acho, cara. Começar. Ou tipo, ela vai ser aquelas princesas, porque deu uns bagulho que parece alguma coisa, né, nos trailers. Ah, mas não dá a impressão que ela vai ser uma princesa. Eu acho que assim, talvez eles vão querer usar a mesma fórmula do Star Wars original, né, que é a evolução de um Jedi, né, a famosa caminho do herói lá. Jornada do herói. Exatamente. Jornada do herói. Só pra vocês ficarem cientes, esse negócio de caminho do herói é o tema do meu mestrado em cinema. Olha aí, que da hora. Eu estou escrevendo sobre as inverdades do caminho do herói. Ainda bem que você sabe qual é o tema, né? Precisou ler pra ver qual é. É, não precisei abrir nada. As inverdades são assim. Tem gente que coloca o caminho do herói como simplesmente a máxima da construção de uma história heróica. Eu te dou um nome que, fala, que pensa assim. George Lucas. É, bem nessa. Eu gosto muito do caminho do herói. Eu gosto muito do livro do Campbell, que é o Herói das Mil Faces. Eu acho a ideia dele, o conceito dele, muito bom. Só que, por exemplo, vamos pensar aqui em Carga Pesada. Eu conheço cada palmo desse. Voltamos pro. Homenagem ao Estênio Garcia. Voltamos pro Estênio Garcia. Não, desculpa. Falaram de Estênio Garcia mais cedo, eu fiquei na cabeça. Falamos. Sou viva, perdão. Caraca, confundi carga explosiva com carga. Desculpa, perdão. Foi um ponto de carga que me confundiu. Muito bom. Tá em carga explosiva. Que é. Nada mais é. Que a jornada do herói. É. Não, que nada mais é que não a jornada do herói. Ah, tá. Porque, pensa, ele é um herói. Okay. Alguém nega que o personagem do Satan é um herói no filme? Três filmes? Não, não dá. Alguém nega que os três filmes contam a história do cara e existe uma evolução do cara sequencial nos três filmes? Sim. Logicamente, eu não estou falando aqui de atuação, porque é um Satan. Ele não tem passagens do caminho do herói em momento nenhum na porra da história dele. O cara que escreveu, ele não usou porra nenhuma do caminho do herói pra construir o herói que ele queria. E mesmo assim, o herói dele tem tanta importância pra aquela história como o Luke Skywalker tem importância pra Star Wars. Como Anakin Skywalker tem importância para a segunda trilogia. As pessoas, hoje em dia principalmente, elas se apegam muito a esse negócio de que você tem que pegar uma fórmula mágica, seguir ela, e se não der certo, você tá perdido. Abraço, Rick Harden. Eu devo discordar de você sobre isso. Ah, abraço, Rick Harden. Eu li todos os livros dele. Todos. Ah, nossa, obrigado pelo seu TCC de Percy Jackson. Eu estou escrevendo sobre isso, porque existem vários filmes. Eu já vi filme que a pessoa fala, ah, mas esse Scarface, alguém já chegou pra mim e falou que Scarface tem o caminho do herói. Scarface? Scarface é o maior filho da puta que existe. Como assim tem o caminho do herói? Então você não entende o caminho do herói. O caminho do herói não tem nada a ver com o cara ser bom ou ruim. Ah, ok. O caminho do herói é uma construção de personagem, de personalidade. É, eu falei uma falácia. Ah, você usou uma falácia. Mas enfim, ele vieram me falar isso e eu falei, onde? E aí eu fui assistir Scarface de novo. E eu fiquei frustrado porque eu não achei o caminho do herói em Scarface. Falaram que em Poderoso Chefão tem isso também. E eu comecei a falar, mano, esse pessoal tá ficando meio louco. Meio dorgadão, mano. Explica, dá uma geral, o que constrói o caminho do herói, a jornada do herói. Foda-se do herói. São passos que o personagem tem que passar, né? Claro. Uhum. Passos que ele segue pra construir a personalidade dele. Certo. Certo? Então tem, por exemplo, um clássico que a gente vê em Star Wars. É a forma clássica de usar o caminho do herói. Você tem um cara comum, que é colocado em uma situação diferente da que ele tá acostumado. E aí ele começa a ter coisas reveladas sobre ele mesmo. E aí ele tem a queda dele, pra quem se lembra, quando ele vai ajudar o Darth Vader. E você tem a redenção. O ápice, né? Que é quando ele se torna realmente o herói. Então, é uma construção que vai te dando coisas pra você falar, cara, esse é o herói, esse é o herói, esse é o herói, esse é o herói, ele vai ser herói, ele vai ser herói. Porra, ele não é o herói. É bem isso. Mas... é uma forma mágica. É tipo Shonen. Ah, sim. O poderoso chefão pode sim se encaixar no final disso. Não pode. Não lembra praticamente uma jornada do herói. Por que não? O poderoso chefão não pode se encaixar nisso. Por que não? Quadra em um outro tipo de forma, que é uma forma diferente, e é uma forma estritamente, acredite você ou não, por mais que ele seja baseado em o livro, pra quem leu, sabe que é diferente da narrativa do livro, é completamente diferente da narrativa que foi usada pelo Coppola pra fazer os filmes. Uhum. Então, no livro não tem caminho do herói nenhum no livro, tá? E nos filmes também não tem, porque o Coppola, ele criou uma nova forma de construção de personalidade e de personagem pra ele, pro que ele tava querendo contar. É tanto que no livro não existe a construção de um personagem, de uma personalidade. Não, sim, óbvio, né? Existe uma construção existe um conceito sendo criado. Pensa, sabe um cara que usou isso? Nolan. É só você pegar a trilogia dele do Batman. Ah, não, acho chato, eu desisti. A trilogia do Nolan é muito boa, porque, tirando o último filme. O cara salientou isso. Tem que ser salientado que o último filme é uma bosta. Cara, é muito ruim. Concordo. Eu gosto do Batman, cara, 3. Não tem como gostar daquilo. Enfim, mas... por que não? Cara, tem como gostar daquilo. O conceito do filme é excelente. O conceito do Bane, por exemplo. Aquela construção do Bane é muito boa. Aí é que tá. O Batman do Nolan, a trilogia, ele tem a jornada do herói. E ele tem essa construção, a mesma construção de conceito que o Coppola usa em O Poderoso Chefão. Que é uma construção de conceito por trás. Porque você vê, no primeiro filme, você tem todo um conceito sobre sociedade. Sujeira, sobre a sociedade estar suja, sobre a necessidade de revitalizar a sociedade. Caralho, que é aquele negócio do Ra's al Ghul. Taxi Drive. Bem nessa. Que é representado pelo Ra's al Ghul. É aquele negócio do que Gotham está viva, né? É. No segundo filme, a gente tem um outro cara, que é o Coringa, que fala, isso não tem mais salvação. Tudo isso tem que ir pelos dados. É foda-se. Porque eu não quero... nada tem que ser salvo. Quando uma coisa está quebrada, você joga fora. Essa é a construção que, se dá pro, que o Coringa dá pro que ele quer fazer. Essa é a desculpa dele. Então, esse é o conceito por trás das ações do Coringa. Se tá quebrado, joga fora. Vamos destruir tudo. Nada mais funciona. E aí você pega o Bane, que é um cara que fala assim, tá? Precisa revitalizar e está quebrado. Mas para revitalizar uma coisa, você tem que destruir primeiro até os alicerces e reconstruir do zero. Que é o intuito do Bane em Gotham. Ele pretende dizimar Gotham e construir uma nova cidade em cima. Que, na verdade, não é o Bane, né? Que é isso? Não é o Bane que quer. Mas isso é, né? Vocês estão enganados. Aí é uma confusão que todo mundo tem. O Bane quer. A Talia não queria porra nenhuma. A Talia queria vingança pelo pai dela. Porque é uma coisa idiota. Se você pensar... Ela tá totalmente fora do tema, né? Todo mundo reclama de... ah, nossa, foi um desperdício o Mandarim no filme de Homem de Ferro. Meu Deus, um personagem tão bom. quem fala isso nunca leu Homem de Ferro. Quem fala isso nunca leu Homem de Ferro. O Mandarim é um personagem meio bosta, gente. É um personagem bosta, que usa 10 anéis de poder. E, mano, é um personagem bosta. Mas na moral, ninguém nunca leu o Homem de Ferro mesmo. Mas é um personagem bem bosta. Bem bosta. Só o Demônio da Garrafa lá, Cleiro. É. Nem isso, só começaram a ler depois do primeiro filme, que daí, ó, oh, Robert Downey Jr., boa foda. Fala de babaca. Enfim, sim, eu gosto do terceiro filme. Acho que ele fecha muito melhor a trilogia do Homem de Ferro do que a porra do terceiro Batman. É, aquele final, mano. Amigo, qualquer coisa fecha melhor do que o terceiro Batman. O Hobbit fecha melhor que o terceiro Batman. Não. Olha, é. Você tá pegando pesado. Agora. Não. Eu acho que não. O terceiro filme do Hobbit é melhor do que o terceiro filme do Batman. Homem-Aranha 3 fecha melhor. Não, vai tomar no seu cu. Não, vai tomar no seu cu. Ah, vocês estão falando que nada é pior? Ok, quando eu falar assim, nada é pior, entenda que eu nunca tô colocando o Sam Raimi no meio. É, nunca, jamais. Sam Raimi não dá. Ok, Sam Raimi, vou botar aqui na regrinha. Ele é um universo, ele vive num universo paralelo onde a gente nunca cita ele. É, ele é aquele que não deve ser nomeado. Então vamos falar uma coisa bizarra que eu quero. A gente não comentou sobre isso ainda. É, por incrível que pareça. Quem aqui assistiu o último Quarteto Fantástico, o novo Quarteto Fantástico? Ah, eu assisti. A gente não discutiu sobre ele ainda no site. Você quer falar sobre isso? Quero falar sobre isso, sim. Eu não vi. O Caco gostou, eu não vi. Eu não gostei. Ó, você aí, errado Caco, aí. Caco, você... Não, você gostou, não, você não gostou. Gostei. Eu não gostei, eu posso falar? Caco, seja sincero, por favor. Eu vou ser sincero. Eu só não achei ele que nem saiu no G1 e todo mundo tomou como verdade absoluta que é o pior filme de herói dos últimos anos, não é? É o pior filme de herói? Não é. Eu concordo, é o pior filme de herói dos últimos anos. Não é mesmo. É melhor que... Ele é... Puta, ele é muito melhor que o Batman 3. Não é. É, cara, pá, toma no seu cu. Ele é melhor que o Homem-Aranha 3. Não, cara, não é. Ah, tá bom. Homem-Aranha 3 é melhor. A gente tá falando dos últimos anos. Últimos anos eu conto pelo menos os últimos 5 anos, vai se fuder. Ele é melhor que o Homem de Ferro 3, então, pronto, falei. É assim, ele caga o final. Não, cara. Sim, ele cara. Caga o filme inteiro. Não caga o filme inteiro, a parte do ele laboratório caga... é maneiro. Não, a parte do laboratório pera, é maneiro. Peraí. A relação da Sue com o John. Como que é no filme? John Storm. O Homem que Chama. Existe uma relação chama entre... Humana. Não, opa, respondido. Ok. Ponto. Ok, não, ponto, não, já era. Aí, não, eu vou falar. Não, eu quero falar. Eu posso falar? Não. Pode. Eu posso, obrigado. O John, ele não é adotado, né? A Sue é adotada. E ele tem um problema porque a Sue é a filhinha perfeita, cientista, que trabalha com o papai. E ele é o revoltado da porra toda. Por isso que eles não têm uma relação. Ele se exclui da família dele. Logo no começo do filme, é dado a entender que eles têm sim uma relação. É dado a entender que eles têm uma relação. E que por causa da rebeldia do Johnny, eles estão afastados. Sim. E em determinado momento do filme... Eles dão a entender que essa relação vai ser construída durante o filme. Isso não acontece. Outra coisa, você tem um garoto que tem mais ou menos, eu vou falar mais ou menos aqui. Vamos dizer aí que o moleque tenha, sei lá, 18 anos. Que na minha cabeça... É, 18, 19, 20, por aí. É a idade que eles têm ali. Entre por 18 aí mesmo. Anos, certo? E aí você tem um cara que mora com os pais ainda. E em momento nenhum, você vê o Sr. Storm ir até a casa do cara, falar com os pais do cara, que vai levar ele pra estudar. Aí, até aí, tudo bem, o cara pode ser autônomo. Vamos fingir que eu acredito. Pode ser autônomo. Vamos fingir. Olha, eu não tô nem criticando essa merda como uma adaptação. É só criticar como adaptação, então. Não, eu não vou nem criticar como adaptação, porque eu tô criticando. Essa conversa vai ser horrorosa. E outra pergunta: a relação do coisa com o homem elástico lá. Então, eu vou chegar nesse ponto. Vou chegar nesse ponto exatamente agora, pra falar a verdade. A gente tem dois melhores amigos, certo? Sim. Que são inseparáveis. E pelo maior, cara, pelo maior amor que o cara tenha pela ciência, o cara é o melhor amigo dele, o cara é o cara que ajudou ele a chegar, a alcançar aquele status, e vamos ser sinceros, o Reed, desde o começo do filme, ele se mostra um cara bastante honrado. Então ele jamais deixaria de falar, de ver, ele jamais aceitaria a condição... de se isolar do melhor amigo dele pra ficar trabalhando trancafiado 48 horas por dia na porra de um laboratório. Mas ele chamou o passarinho. Não, mas ele chamou... Esse não é o maior problema. O maior problema, acho que, do Reed é ele ter fugido. Deixa eu falar, caralho. Eu tô falando. Ah, meu Deus, Eu tô tentando mostrar pra você por que o filme é ruim. Tá bom, Adam Lambert, vai, fala. Por que o filme é pior que todos os filmes que você citou? Ah, mano, vamos lá. O filme não tem coerência entre nenhuma das cenas que eu assisti. As ligações entre cenas são completamente dispares. O moleque queimou, o moleque apagou a porra de uma cidade. Ele apagou uma cidade. O Eletropaulo faz isso todo dia quando chove. É, mas a Eletropaulo não É diferente. Vamos todo dia com o Chave, pô. E Doutor Estranho? Como é o Doutor Destino, né? Deixa eu terminar o que eu tô falando. A gente chega lá, Doutor Estranho. Doutor Estranho tá aí, eu chego. E aí tem um maluco. Que Doutor Estranho? Não tem Doutor Estranho no filme. E aí, ah, Doutor Destino. Falei errado. É. Que não sofre nenhuma consequência pelo que ele fez. Não é mostrada consequências pelo que ele fez. Ele era criança, ele ficou de castigo, merda. Cara. Você queria o quê? Que o moleque fosse preso pela CIA? Porque não, ele desligou a cidade. Pelo menos ele deveria ter sido investigado, porque aquilo, cara, picos de energia desse tipo são investigados. Ele ficou sem televisão dois dias. Se fosse um árabe muçulmano, ia ser investigado. É, ele é preconceituoso. Ele ficou de castigo duas semanas, suave. Passa a mão pela cabeça de coisa que ele não deveria passar. O filme é uma ficção científica, ele não deve ser tratado com a realidade ou nada assim. Eu sou totalmente contra esse tipo de argumento idiota. Só que eles têm coisas que a gente chama de coisas plausíveis, mesmo na ficção. Coisas que a gente pode aceitar. E coisas que, que não dá pra aceitar, velho. Isso é uma verossimilhança, né? É o mínimo de verossimilhança que a gente precisa nessa merda. É, existe um negócio que a gente esperou pra ver a construção da amizade do Reed com o Ben, e a gente não viu. A gente viu uma cena deles na escola e uma cena deles queimando a cidade. Essa foi a construção de amizade dos dois. Viraram melhores amigos depois disso. Sim. Babaca para caralho. Depois disso, a gente vê eles na feira de ciências. O Ben ajudou o Reed a melhorar o trabalho que o Reed vinha desenvolvendo. Sim. Ninguém reconhece isso. Não. Mas ninguém reconhece o número 2, cara. Assim é a vida. Mais ou menos. Não, cara. Ninguém liga pro Chororó. Ninguém liga pro Chororó, cara. É que nem começam a considerar ele como número 2. Esse é o problema. É, no Vortex, ninguém liga pro Luigi. Exatamente. Exatamente. É, aí você tem aquele Doom. Cara, aquele Victor Von Doom. Victor Von mimado Doom. Um cajaceiro que tá jogando LOL o dia inteiro. Aquele João Cavill. Aquele anarquista de quarto de quarto de como chama? De cobertura no Leblon. Jogador de LOL, porra. Resumindo, é o João. É, exatamente. Falando com o domínio de média, de família média alta, é a anarquista. É as duas lições que a gente tem hoje, né? A Dilma é o Darth Vader e o João é o Victor Von Doom. Exato. Então, a gente tem aquele Victor, cara. Ele me dá tanto nojo. Quando ele apareceu a primeira vez, eu fiquei olhando e falei, esse é o vilão mais arrogante da Marvel. É. Esse, cara, é o vilão mais arrogante da Marvel. Eu fiquei com vontade de dar um tiro no meu cu. Mas ele é um moleque, porra. Foda-se. É, cara, eu não conheço os quadrinhos, cara, e eu fiquei ofendido com isso. Ah, vocês são muito bichas. Meu amigo, ele é o Victor Von Doom. Sabe aquele Victor Von Doom do primeiro filme? Cara, sabe aqueles dois primeiros filmes? Então, eles são melhores que esse filme? Não, né? São nem fudendo. Ah, não, parabéns. Não, o do... O primeiro é melhor. O do Surfista Prateado é uma bosta. Mas o primeiro... Sim, filme, esse é horrível. Vou ser sincero. O primeiro filme é divertido, cara. Eu gosto. Eu acho um filme divertido. Eu acho um filme família. E eu acho um filme que representa muito bem a origem do Quarteto Fantástico. Eu não queria ver representação muito bem do Quarteto... Eu caguei minha vida inteira pro Quarteto Fantástico no quadrinho. Você queria ver? Eu queria ver uma história nova, interessante. Eu gostei da nova história. Eu não tô ligando se é igual ao quadrinho. Eu tô cagando pro Quarteto Fantástico. Foda. Então agora vou entrar na melhor coisa que eu adoro. Porque foi uma coisa que todo mundo defendeu pra mim. Vai ser uma boa ficção científica. Foi uma merda. Também não foi uma boa ficção científica. O filme é ruim. Tudo ele bem. Ele tem um roteiro ruim. Ele tem uma história... Ó, pra quem não sabe, roteiro e história são coisas diferentes. Sim. Então ele tem um roteiro ruim. Ele tem uma história ruim. Ele tem uma narrativa péssima. Ele tem uma construção de cenas horrível. Ele tem uma direção... de bosta, o que é incrível, porque o Josh Trank é um excelente diretor. Ele tem uma direção de bosta, ele tem atuações que me deram náuseas no cinema. E são atores ótimos que tem, né, lá. E não são atores ruins. Cara, sim. O Michael B. Jordan é muito bom. Aquela menina que faz... Pô, o trailer do Creed, cara. Porra! Aquela menina que faz o... Parece muito legal, verdade. Aquela menina que faz a Sui, ela não é uma atriz ruim. Ela é meia boca, mas não é ruim. Aquela Sui me deu nojo. Ela conseguiu me dar mais nojo do que a Jessica Alba. Ela é esdruxulinha, né, ela? E olha que o Joe Storm do Chris Evans. Gente. Parece ser melhor. Gente, é sério. Sabe aquela série, aquele filme que foi pra TV do Quarteto Fantástico? Sim, eu até comentei. O Caco mandou esse vídeo. Eu vi esses minutos e falei, deve ser melhor que esse novo filme. Não, o visual do filme de 2000, o filme que ele usa aquela máscara e tal, Era perfeito. Ótimo. Desculpa. Visualmente falando, o primeiro Quarteto Fantástico é excelente. Os uniformes estavam legais. Eu só tenho um certo problema com coisa, mas o resto é bem legal mesmo. Pelo contrário, eu gosto daquele coisa. Eu prefiro aquele coisa que esse novo. Ele tomando água é ótimo. É horrível aquele. Também é horrível, é verdade. Ele tomando água é ótimo. Ele parece de borracha aquele filho da puta. Ele é de borracha. Mas eu falava assim, sério. Tipo, não tinha como fazer um coisa bom. Aquele era ruim, esse novo é ruim. O coisa vai ser ruim de qualquer jeito, né? É só uma bosta de um cara de pedra, velho. Eu só achei zoado ele tentando chorar, tá ligado? É. Verdade. Ele presta tentando chorar. Mas ele chora esse novo coisa. Não, aí. Ele não chora. Ele tenta chorar. Ele chora pedras? Não, ele só fica desesperado porque ele tá preso. Ai, que bosta. Não, preso. E a voz é fina, né, cara? Isso é muito broxante. Sabe o que me dá raiva? Sabe o que me dá muita raiva? É que o James Bell, que é o cara que é um bom ator. Ele é o Tintin, gente. Ele é o Tintin? Sim, ele é que faz a captura do Tintin. Sim. A captura, a voz. Ele é o Tintin. Ele é o Tintin, cara. Eu só fiquei bolado na cena de luta. Que eu pensei. Cena de luta. Exato, a que faltou, né? Cena de luta. Me mostra uma cena de luta naquele filme. Caralho, cara, que miscelânea de porra louquice aquela. Você pegar aquela. Você pega um dos melhores estrategistas da Marvel. E ele cria aquela estratégia de derrotar o Von Doom. Que cada um ataca de uma vez? É que estratégia, cara. A luta do primeiro filme de 2000 era da hora, cara. A luta final. Cara, as pessoas não acreditam em mim. Eu realmente gosto do primeiro filme. Ah, cara. Eu não acredito. Eu acho divertido. Fala, continua. Eu acho o surfista prateado uma bosta. Porque é uma bosta. Os efeitos ficaram legais, não vou negar. Eu gosto do efeito do surfista prateado, mas aquele Galactus. Não. Galactus não, nuvem. Aí foi reaproveitado em Lanterna Verde, não sei se você sabe. Sim, o Parallax. Parallax tem tudo. Quando eu falo que esse Quarteto Fantástico Novo, ele é o pior filme de herói feito na história, é pelo seguinte. Caralho, na história? Deixa eu explicar por quê. Lanterna Verde é ruim. Muito ruim. Só que Lanterna Verde. Esse filme do Quarteto então é pior que o Batman e Robin? É pior que? Não, que o Batman e Robin? Pior que o Batman e Robin? É verdade, Batman e Robin. Caralho, tem mulher gato, tem elétrica. Tem mulher gato, cara. Tá, deixa eu contar. Mulher gato, Elektra, eles sofrem do mesmo mal que o novo Quarteto Fantástico numa escala menor. Só pra deixar claro. Ela está primeiro maluca. Que eu tinha uma expectativa bem menor pra esses dois filmes. Bem menor. E tipo, são dois personagens que. Vamos ser sinceros. Foda-se, exatamente. Bom ponto. O que eu falo pior é em escala, entendeu? Nível de importância. Por nível mas de importância, ele é o pior filme de herói já feito. Porque, cara, o Lanterna Verde ele foi ruim? Foi. Mas, por exemplo, ele teve muitos bons elementos no filme. Ficou muito foda. Que poderia ser aproveitado o filme. Ou ficou muito foda. O Sinestro? Puta que pariu. Mark Strong pra Sinestro de novo. Pelo amor de Deus. O Kilo Homem. Toda a corporação do Lanterna Verde ficou da hora, né? Toda aquela corporação. Sabe aquela hora que aparece todos os Lanternas Verdes? Eu achei tão da hora a corporação inteira. Aquela roupa toda feita em CG eu acho babaca. Mas. Você vê a tropa, problema, mano. Eu não vejo problema com a roupa em CG, mas tudo bem. Ah, eu vejo, eu não gosto. Mas aí é uma questão totalmente pessoal minha, tá? Você vê a tropa reunida, tá ligado? Você vê aquela cena. Tem cenas boas no filme. O filme como um todo é uma bosta. Mas tem boas cenas. Tem muita coisa legal que dava pra ser aproveitada. Eu não vejo um Quarteto Fantástico nada que pudesse ser aproveitado. Absolutamente nada. E eu juro por Deus, eu sofri vendo o filme duas malditas vezes. Você viu o filme duas vezes, cara? E odeio esse filme. Por que tu fez isso? É por quê? Porque, cara, eu não consigo falar mal de uma coisa. Perdeu a aposta? Você tava bêbado? Não, eu não consigo falar mal. Você tava bêbado. Tem que ver mais de uma vez pra dizer se eu realmente gostei ou não. Eu fiquei com medo de assistir uma segunda vez e achar uma merda. Hã? Eu fiquei com medo de assistir uma segunda vez e achar uma merda. Eu fui no cinema, assisti uma vez, achei divertido, mano. Achei legalzinho, fui embora, fiquei feliz, velho. Você tava com a namorada? Fez bem. Não, eu tava sozinho. Cara. Tá com a namorada. Vai lá pra sua velha de 80 anos. Larguei já. Oi? Enfim, gente. Enfim, era isso. Não, tô com outra agora. Você tá com outra? Outra velha? Tô. Não, mamãe, agora é mais nova, né? Ainda bem que você tá pegando a sua avó. O Luigi tá atacando um asilo, saca? Luiz, vem mais aqui em casa, minha avó tá Escondam suas vozes. É, o Luigi tá chegando. Ai, caralho. Falar sobre o Quarteto Fantástico, tá? Eu acho que realmente o filme é ruim, muito ruim. Ele é horrível. Só que não, tá louco, cara. Ele não é o pior filme de herói feito nos últimos anos. Em questão de escala, pra mim, ele é o pior filme de herói não nos últimos anos. Ele é o pior filme de herói já feito. Ah, beleza, então. Vou te dar um DVD da Mulher Gato de presente de Natal. Não, eu faço questão de... Também existe o Motoqueiro Fantasma. Também. Ah, não. Motoqueiro Fantasma é legal, eu gosto. Caralho, vai tomar no cu. Cara, eu não gosto muito do Fantasma, não, mas ele é melhor do Quarteto Fantástico. Vai se fuder todos vocês. Eu também acho. Chupa que é chupa. Quarteto Fantástico de 2000 é melhor que esse outro. Vamos tomar. É, falou o cara que não assistiu o filme. Beleza, vai pela opinião dos outros mesmo, filha da puta. Se a gente pegar o elenco, o elenco do primeiro Quarteto Fantástico. Tirando a Jessica Alba, era o elenco perfeito. O moleque, o cara que... Perfeito, era o elenco, tirando a Jessica Alba, ele não o cara, o Homem Elástico é igual. Olha, o cara que fez o Richard era foda. Sim. O Chris Evans como o John Storm, me desculpem, mas ele foi o John Storm. Ele foi muito foda. Chris Evans foi divertido. Eu falo, eu e o Sérgio de Estação Geek, a gente falou que realmente ele fez um puta John Storm, cara. Ele fez um puta de... Mas assim como ele encarnou o John Storm, com toda a puta, toda a... as melindrosidades do Joe Storm, toda o volta astral e tudo mais, as piadas. Sim, cara, no Capitão América também. Ele pegou o Capitão América, que é um personagem sério, e foi foda. Por isso que eu falo, ele é um ator do caralho. Ele foi de um personagem, tipo, galhofa, pra um personagem sério, em uma questão de poucos anos, e fez divinamente bem. Toda vez que eu assisto o primeiro Capitão América, velho, eu tenho orgasmo. Você chora. Você chora toda vez que assiste. O primeiro Capitão América. Hã? Mas o primeiro Capitão América é divertidíssimo, cara. É muito bom. É o melhor filme da Marvel. É o melhor filme da Marvel. A Luigi vai discordar porque pra ele é o Homem-Formiga. Não, pra mim é o Capitão 2, eu acho. O Capitão 2 é melhor. Não, sim. Os dois Capitãos Américas, pra mim, são os melhores filmes da Marvel. Os dois. E aí depois vem... Qual é o terceiro filme que eu gosto da Marvel? Homem de Ferro 3. Não, o 3 tá bem longe da minha lista, mas... Acho que o Homem de Ferro... O top 5, seu do Marvel. Vou fazer um top 5 aqui dos filmes da Marvel. É Soldado Invernal, Primeiro Vingador. Eu vou botar Homem de Ferro 1, porque eu realmente gosto muito do Homem de Ferro 1. Guardiões da Galáxia e Vingadores 1. É meu top 5, ficaria assim. E o seu, Luiz? Meu é o Capitão 2. Aí em segundo, eu fico em dúvida entre o Homem de Ferro ou Guardiões. Eu vou... Guardiões em terceiro, Vingadores em quarto e o Homem-Formiga em quinto, que eu gostei pra caralho do Homem-Formiga. E você, Pedroca? Homem-Formiga, mas ele não entra no meu top, não. Vamos saber de todo mundo. Rapaz, o que eu mais gosto é Guardiões da Galáxia, porque eu ri o filme todo. Hi-Fi. Esse é o objetivo do filme. Continua, Pedro. É, tu viu o filme, tu riu o filme todo, mas eu não sou formado em cinema, então minha opinião é... Não, eu não tô falando pra você, tô falando pro Caco, que falou Hi-Fi, tá ligado? Ah, tá. Mas o Caco é babaca mesmo. Não, caralho, eu concordei com você e eu sou babaca. Toma no seu cu. Caco, tá babaca por ter concordado com ele. Aí, segundo, é o Capitão América 2. Terceiro vai pro primeiro Vingadores. Quarto é o Homem de Ferro, primeiro. E o quinto é o segundo Homem de Ferro, porque eu adoro o negócio do Máquina de Combate. Todo mundo fala mal do segundo Homem de Ferro. Eu não achei ele tão ruim, não, sabia? Ah, ele é divertido também, cara. Agora eu quero ver uma coisa. Marcelo, e o seu? O primeiro Capitão América. Eu gosto muito daquele filme. Foi muito bom, né, Marcelo? Sim, é incrível. Porra, esse filme. Não se esquece do Agente Smith também, né? Como Caveira Vermelha. Sim. É verdade. Ele ficou fora. É verdade. Ficou muito bom. Aquelas babaquices de, tipo, o cara se pulando na granada, eu gosto muito. Homem de Ferro. Terceiro, Guardiões da Galáxia. Quarto, Vingadores 2. Pode ir embora, Marcelo. Você tá dispensado. É, eu gosto do Vingadores 2. Desculpa. Tá dispensado do Vortex Nerd. Ninguém mais quer você aqui. Some. O cara deu um golpe de estado no Vortex Nerd. Caralho, Caco, como é que tu deixa isso acontecer? Deixa calma, ele falar. Que vai piorar. Ele acha que ele manda alguma coisa. Vai piorar? Calma, vai piorar. Caralho, ele vai falar Hulk do Edward Norton. Não, nenhum a ser ponto, calma. Aí, o Hulk é legal. Peraí. O Hulk do Eduardo Norton é bom, cara. Ah, não, vamos acabar a gravação. Não quero mais saber isso. Não, não quero mais saber esse top, não. Olha, reclamações. Caralho, vai tomando seu cu. Ah, você quer fazer mexendo da porra do seu site? Deixa o cara terminar. Não, fiquei revoltado agora com esse bagulho. Fala aí, o quarto. Quarto, quinto. Não, quarto já foi. É. O quinto é o Thor 2. Agora você morre. Agora você pode ir. Porque nem eu que gosto do filme do Thor, vou conseguir concordar com isso, cara. Se você não ter colocado o Dan Norton, você já ganha pontos, cara. Então, deixa eu falar. Deixa eu falar, Caco, só antes de você falar o seu top 5. Eu gosto do filme do Edward Norton. Eu também gosto. Eu não gosto do Edward Norton com o Bruce Banner. Não, eu acho ruim o filme. Eu acho que é muito divertido assim de ver, mano. Eu achei chato. Ele liga os universos. Ele entra pra fazer link com o Homem de Ferro, com o Capitão América também. Então, beleza. A Marvel não desconsidera esse filme, mesmo tendo problema. Não, ela considera, né? Hã? Não, ela considera, não considera? Ela considera. Não, ela considera, então eu falei errado. Ela considera. Faz mesmo parte. Com os problemas com o Edward Norton, né? Suportaram o Edward Norton. Olha o poder aqui durante um segundo pra dizer, Caco, seu Oi. Top 5. Caraca, meu top 5, molecote. Guardiões da Galáxia. Deixa eu julgar você agora, Caco. Não, pode julgar. Quero julgar você. Como é que a gente vai julgar o Caco? O Guardiões da Galáxia. Ok. Os dois Capitães América, o 2 e o 1 nessa ordem. Caraca, ele gosta do Capitão América 1. Gostei, aprendi a gostar dele. Reassistindo, que aprendi bom, a gostar. Cara, que bom, que aprendi bom. A gostar, cara. Que Homem bom. De Ferro e Vingadores. Ah, ó, então tá tranquilo. Ó, é um bom top, cara. Um bom top. O meu top 5 e o top 5 do Caco são basicamente. É o mesmo top 5. É o mesmo, não, só que não, invertido. Só que invertido. Ah, é? Ah, é? É, porque Guardiões da Galáxia não foi. O Guardiões da Galáxia o meu, é em quarto lugar pra mim, por exemplo. Ah, é o CJ, né? Não, é porque eu. É, mano. Eu coloquei Guardiões da Galáxia porque as músicas são do caralho e eu fiquei feliz quando tocou David Bowie. E o Guardiões da Galáxia tem uma origem de um minuto, né? É verdade, foda-se a origem, né? É foda-se. Eu gosto do Guardiões da Galáxia, principalmente a narrativa. É verdade! Quando eu fui no cinema, eu levei alguma coisa, mas nem lembro o que foi. E eu fiquei procurando na minha mochila, eu perdi a origem. Cara, mãe com câncer, o cara foi abduzido, ponto. Exato. É, foi isso. Mas a melhor origem, eu gosto das origens sendo contadas no bagulho lá, no quando eles estão presos pelos Novas. É ali que você sabe a origem de todo mundo. Tipo, sim, foda-se. É verdade. Tipo, foda-se. Mas o que eu vou perder tempo? Eu tenho seis heróis. Que é que depois entra o Drax, né? O Drax entra depois. Mas eu tenho 5 heróis aqui pra contar a origem agora. Se eu for contar a origem desses caras agora, de cada um, vou perder muito tempo. Ah, e fora tem um vilão também, né? É. Passar a ficha deles aqui. E fora que tem a Karen Gillan, né? Que já é pontos extras. Karen Gillan é a... Nebulosa. Então, eu odeio essa tradução. É Nebula. É a mina do Doctor Who que eu tava assistindo o filme lá, tio. A mina do... Eu vou assistir um filme. Por quê? Porque é a mina do Doctor Who. Porque tem a Karen Gillan. Foda-se. Tem a mina do Doctor Who. Fanboy. Guardiões da Galáxia, tio. Foi uma coisa. Mentira. Tá me zoando, velho. Não, não foi. Mas foi um motivo a mais. Vai. Não acabar essa porra, vai. Quer fazer mexer, ô maldito? Mexendo o Coalizão? O Coalizão tá passando por reestruturação, gente. De novo. A gente tá dando algumas coisas no nosso... O Coalizão entra em reestruturação toda semana. Pra falar a verdade, é pelo menos uma vez a cada 6 meses a gente entra em reestruturação. Mas dessa vez é uma reestruturação pro bem. A gente tá fechando algumas parcerias. As outras eram pro mal? Os próprios fizeram merda, né? Ah. Antes era sacanagem. Vamos cagar esse site pra depois voltar a foto. Parece obra da Copa, saca? Essa é uma obra da Copa. Mas não, é porque quando eu falo que dessa vez é pro bem, é porque a gente fez alguns estudos sobre visualizações e tudo mais. E a gente definiu que a gente precisa fazer coisas mais curtas, por exemplo. Nossos vídeos eram muito longos e tudo mais. Então, não é como um podcast que o cara pode botar no ouvido e sair ouvindo. Então, eu não posso fazer uma hora de vídeo. A gente fazia tipo 15 minutos de vídeo, é muito grande. Então a gente tá diminuindo o tamanho do vídeo, por que vai ter que diminuir a quantidade de tempo? Vamos ter que mudar o formato pra poder se enquadrar nesse novo time aí que a gente vai ter. Então a gente tá fazendo uma reestruturação, vai ficar sem vídeo aí durante algumas semanas. Mas tem post, vai começar a sair post no site a partir dessa semana. Oh. Aproveitar que eu tô... Então acompanhe o coalizãonerd.com.br, porque a gente vai estar postando coisas bem legais lá. E eu vou fazer um vídeo provavelmente essa semana sobre Kamen Rider Drive. Eu assisti o último episódio essa semana, eu gostei pra caramba. Hoje, dia 4, que no caso foi ontem à noite no Japão, estreou o novo Kamen Rider, Kamen Rider Ghost. Em breve eu devo falar alguma coisa sobre ele, de alguma forma. E foi bom falar com vocês de novo, tava com saudade de gravar podcast com vocês. Oh. Tira um vídeo que o Luigi é um pé no saco. Você pega o Xbox do cara emprestado e manda essa. Ah, mano, mas todo filme que o maluco vê, ele vem me falar que é o melhor filme da vida dele. Vai tomar no cu. Ah, só porque ele chorou duas vezes com o Gigante de Ferro lá? Gigante de Aço, cara. Eu não sei, eu confundo os dois. Eu gosto daquele filme. Não, eu confundo os dois. É o do Hugh Jackman que ele chorou. É, eu gosto daquele filme. Ah, tá. Mas, pra você assistir duas vezes e chorar as duas... Olha, cara, eu chorei com A Culpa das Estrelas. Eu chorei com Um Amor para Recordar. Eu choro com qualquer coisa. Você chorou com A Culpa das Estrelas? Eu não assisti A Culpa das Estrelas ainda. Eu fui pro cinema, eu chorei no cinema. Aí eu gostei muito do filme, da história e tudo mais. Aí eu falei, porra, eu vou ler o livro. E aí eu li, na mesma parte que eu chorei no cinema, eu chorei no livro dentro do metrô. Eu tenho problema com... eu chorei no Pequeno Príncipe com rodeado de crianças. Ah, mas aí é Pequeno Príncipe, né, cara? É absolutamente comum. E no Divertidamente também. Eu preciso ver Divertidamente. Eu chorei no curta, que tem antes do filme. Caramba, sério? Sério. Cara, precisa surgir urgente agora. É o do cachorrinho? Não, do cachorrinho foi o curta não. De qual filme? Qual foi o último filme da Disney? Não foi Divertidamente. Tirando Big Hero. Não, Divertidamente era Pixar. Disney. Ah, foi Big Hero. Foi Frozen. Não, foi o do cachorrinho. Foi antes do Big Hero ou antes do Frozen? Frozen. Não, antes do Frozen foi do Mickey. O gente, banquete. Foi do Big Hero? Foi Big Hero. Então ok. Porque eu vi na Experience. Ah, então foi. O que tem antes do Divertidamente é a história de um vulcão que ele via todo. Ah, eu vi esse do vulcão também, eu vi na. Muito da hora. Exato. Muito da hora, velho. Eu chorei muito. Então é isso aí. Falou, até semana que vem. Acesse o Corridor Nerd e deixa aqui o comentário maroto que você acha alguma coisa dessa porra toda. Tchau. Yeah, you turn me on. You're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're. Isso é tudo, pessoal.